Eu sou Rafael Almeida e nem sabia que as pessoas comentavam nesse programa ainda. Eu sou o... Pode falar, Rafael. O que se demorou muito é falar, é você, Kaique. É tá você, bom. Kaique. Tá bom, sou eu. Eu sou o Kaique, é isso aí. Caralho. Eu sou o Matheus Mantuan, é isso aí. E as pessoas comentam nesse programa, caralho. Olha aí, alguém, né? A gente tá lendo agora, eu acho, né? Ah, verdade, né? É um programa de leitura, pode crer. Faz todo sentido agora. Isso aí. A minha dúvida é se quem escreve esses e-mails é a mesma pessoa. Alguns são, outros não. E alguns não são. Tipo quem? O Petrus? Acho que tem comentário dele, se não me engano. Eu tava bêbado ontem quando juntei os comentários, mas acho que tem. Ah, que conveniente. Será que tem? Matheus usando a carta de eu tava bêbado. Eu vou usar essa carta a partir de agora também. Eu acho que eu provavelmente tava mesmo. Quando eu não preciso falar alguma coisa, eu tava bêbado. Vamos lá, então, essa é a primeira leitura de e-mails do ano. É isso mesmo, Matheus? É isso mesmo, Rafael. Esse ano não tem nenhuma ainda. Caralho. A última foi quando? Foi em novembro? Foi em novembro. Foi, né? Olha aí, faz tempão, hein? Então já deu pra juntar bastante aí, tem uns dois comentários aqui pra gente ler. Acho que tem dois e meio, que um desistiu no caminho. Kaique, por favor, diga para os ouvintes quais são as redes sociais do Curva de Rio. É, a gente tá no Facebook, Twitter, Instagram. No Twitter e Instagram você pode nos achar como Rio de Curva. E no Facebook como Curva de Rio Podcast. Olha aí, muito bonito, muito bonito. É Curva de Rio para Red Bull e Server Tuz, né, Matheus? Exatamente, só lembrando que... Temos nosso apoiador aí de hospedagem, a Server With Us. Você acha em serverwith.us, tem o bannerzinho lateral do Curva de Rio. Tá querendo hospedar um site, um podcast e quem quer fazer lá fora, porque é mais barato que fazer no Brasil, acessa lá e contrate seu serviço. Recomendamos. Isso. Afinal, eles apoiam a gente, então recomendamos. Exatamente. Hospedado nos servidores ali em Miami, você que não tem o green card e sonha em ser um morador ilegal nos Estados Unidos, pode começar por um servidor de lá, olha aí. É, e também aí no post você tem um link pra fazer parte do nosso grupo de Patrons. Você clica, faz a doação aqui para o Curva de Rio e torne-se o patrão nosso, olha aí. Acho que ele criou um Patreon chamado Curva de Rio. Eu não sabia não, cara. Cara, dois terços das pessoas que estão gravando estão desempregadas. A gente precisa utilizar isso aí, cara. Agora vai ter que criar antes disso aqui, ó, porque senão alguém vai criar, vai começar a receber dinheiro às nossas custas. Malditos. Né? Ou não, né? Mas esse é problema do editor, brother. Como assim, cara? Eu edito o programa, porra, parou por aí. Caralho. Aliás, foco nas redes sociais, sigam mesmo a gente lá, porque agora a gente tá atualizando o Instagram. E tá. Sim. Você tá atualizando o Instagram, né, Matheus? Agora que eu tô desempregado, eu tenho tempo pra fazer isso. Eu assumi o Instagram agora. Descobri uma rede social. E ainda está com novos projetos aí, culinarísticos. Ah, claro, La Siesta saindo aí no portal do Curva de Rio todo último domingo do mês. E o que é o La Siesta, Matheus? É o episódio em que eu e a Tainé Souza. Caralho, que... ele pensou pra falar o nome da Thais, viu? Ele ia... Esse relacionamento vai durar nada. Eu dou mais 3 episódios La Siesta e já era. Não vai não durar mais nada que ele editar e falar, não, eu falei seu nome rápido, imagina. E seja um Patreon do Curva de Rio, gente, não esquecer. Como assim, cara? Sim, ouçam La Siesta, a gente faz um programa sobre comida e bebida mensalmente aqui, tá no portal do Curva de Rio. Eu e a Thay falamos sobre coisas que a gente cozinha, com onde a gente vai comer, o que a gente bebe e por aí vai. É tipo um youtuber genérico de culinária, só que bom em podcast, é isso. Olha aí. E anti-gourmet, né? É bom a gente levantar essa bandeira aqui. Totalmente anti-gourmet, sobre comida de verdade. Emocionante. Vamos começar então com... Aliás, Matheus, você quer dizer se você esteve em algum podcast nos últimos tempos? Puta merda, eu tinha que ter parado pra anotar essas merda, mas sim, quero. Eu estive no Netocast... O Giro Netcast, que a gente faz de justiça semanal. Quer dizer, eles fazem, eu fui convidado pra fazer numa semana. E participei lá junto com o Pensador Louco, o Jim Duran e o próprio José Castanhas Neto, que é o nosso consultor de direito aqui. Certo. O advogado. O advogado, exatamente. E... a gente precisa de um consultor de direito? Cara, já foi assim, útil algumas vezes. Algumas vezes eu já me animei com esse projeto, outras eu desanimei. Essa foi uma das que eu desanimei. Cara, se um certo alguém ouviu os últimos episódios, a gente vai precisar de um consultor de direito que saiba árabe, tá? Fica aí, a dica, não é? E sim, e eu não sei se vai sair, mas como a gente demora muito pra fazer leitura de e-mails, a gente vai fazer aqui uns 2 meses provavelmente, eu fui currado pelo pessoal do Currada, e então logo mais vai ser episódio se já não tiver saído quando esse episódio sair. Muito bom, você foi currado. Fui currado pelo pessoal do Currada. Olha aí, faz sentido. Eu não vou falar que foi bom porque não tá editado ainda, então eu quero ouvir antes de falar que foi bom. Ah, só fica bom currado depois de editar, né? Eita, vício de editor maldito. É isso aí. Primeiro comentário, preliminares 13, Podrão, Grant Morrison e Trump, do senhor Jorge Augusto. E aí, pessoas do Clube de... depois de tanto tempo ensaiando ouvir o podcast de vocês, resolvi fazê-lo. A pessoa tem que tomar coragem, né? Jorge, vira patrão que você ganha desconto. Desculpa. Desconto pra baixar de graça. É que vai baixar mais rápido. Ah, tá bom, então. Pra todos que não me conhecem, exceto o Almir, enche o saco deles do Hangout Dispensador, sou o Jorge Augusto, tenho 34 anos, sou analista de suporte técnico e desenvolvedor iniciante. Também sou podcaster, host e editor do Animesphere. Aí sim. Não sei porquê, mas o formato desse preliminar de vocês é tão parecido com o Exadoff. Qualidade muito boa, cara. Seguirei ouvindo. Grande abraço e até o próximo comentário. Muito bom. E Exadoff... ele fez uma denúncia que a gente tá plagiando alguém aí? Ou talvez ele tenha se acusado que ele está plagiando a gente? Pode ser. Exadoff. Mas o cara mandou um e-mail pra falar, olha, estou plagiando vocês. Vou ser patrão de vocês, Patreon. Exadoff é um dos podcasts do Pensador Louco, em que ele abre um hangout e não fala pra ninguém que tá gravando, aí ele grava tudo e posta conversa. Realmente, é um conceito parecido com preliminares, sem dúvida. Não dá pra negar, assim. A gente criou tendências, né, cara? Exato, lá no... Café com Porrada. Café parecido. Com Porrada tem um bastidorzão dos brothers. Exato. Tem o Exadoff agora. Normal, cara. Curva de rio de tanta tendência. E os outros fãs sucessos a gente não. Quem lê o próximo? Eu posso ler. Bem, agora no Papo Tranqueira 40, volta das férias, o primeiro podcast de 2018 aqui no Curva de Rio. Oi, o Pensador Louco comentou. Bom retorno das férias de fim de ano para as férias do desemprego da Facu. Um dos momentos mais especiais para vegetar do jeito que vale a pena. Endosso. Infelizmente, dos amigos de infância não guardei nenhum. Apenas 2 ou 3 de início de adolescência com os quais falo. Mas as amizades são assim mesmo, as poucas e boas com as quais se pode realmente contar. Consultei o oráculo do Dead Shagur, ou seja, Adele Fátima vestida de carrasco, e ela me disse que Curva de Rio terá um ano arrasador pela frente. Tudo de bom. Olha aí. Caralho. O Pensador é uma simpatia, né? O Pensador é quase o padrinho desse podcast aqui, né? Um diria Patreon? Que sim. Só não financeiro, mas sim. Um padim? Se bem que ele me presenteou com uma cachaça que vale muito mais que dinheiro, então... Pra puta, mim, eu tomei, tá valendo. Verdade. Olha lá, carta bebedeira do Matheus, em jogo. Cachaça morte lenta, recomendo. Porra, pra caralho. Muito boa mesmo. Você bebeu dessa cachaça aí? Eu não bebi. Bebeu, na cara. Na sua casa. Na sua casa. Ah. Seja o nosso Patreon, Pensador Louco. Ai, ai. Curva de Rio 45 prometeu e não cumpriu. Garcia. Garcia com H e Y. Outro nível de Garcia. Muito, muito bom, muito bom. Esse merece ser Patreon. Olá, melhor grafia de Garcia que eu já vi até hoje. Muito bom. Olá, Curva de Hillcasters. É muita derrota no episódio só. Também gostava muito do Windows Phone. Ah, Blu-ray é essencial sim. Até DVD, se for o caso. Meu Deus. Afim, eu não entendi o que escreveu. Eu acho que é afinal. Internet não funciona 24/07 aqui onde eu moro. Fico feliz de ter um Cantando na Chuva ou qualquer outro filme que não me canso de assistir. Ok, se falta luz, velas e livros, mas é bem mais raro. Abraços e sucesso! Abraço eu também, Garcia. Eu tenho muita inveja de uma pessoa que consegue ler com velas. É. Cara, é tecnologia, né? Tipo, eu acho muito... É, porque eu não enxergo mesmo. Não, então... Você não enxerga vela, velho? Não, pra não, ler é foda, cara. Pra ler é foda. Como assim, cara? Tem uma luz. Mas é luz diferente, é irregular, sei lá, cara, é estranho. Ah, pronto. Sem falar carta do medo, Mateus, né? Físico. Sem falar do medo da porra da vela queimar o livro, né? Que tem que estar próximo. É, tem isso. Caralho, mas aí você também é um jegue, você vai ler com ela, a vela no colo. Desculpa se eu te machuquei, cara. Mas, cara, você tem que estar próximo pelo menos, né? Aí você tá concentrado no livro, pede você, a passar. Você da vela. Peraí. Você alguma vez pegou fogo quando você foi assoprar a velinha no bolo de aniversário? Eu molho a ponta do dedo e apago com o dedo. Eu acho mais nossa, que pessoa, que pessoa bruxante. É. Que dó da Time deu agora. Senhora. A pessoa que apaga uma vela, molhando o dedo. Ah, é verdade, né? Isso diz muito sobre a vida sexual do Matheus, como cara. Como assim, cara? Porra. Eu achei que usar o dedo fosse bom, desculpa. Caralho. Assim, silêncio constrangedor. Ficou total. Não, eu já ia cortar pro próximo. Papo Tranquilo 41, inverno nuclear. Pensador Louco comenta: maravilhoso. Entre a perda total do valor do dinheiro, a caça desenfreada defendida pelo Lord Ripa, o canibalismo como forma de fazer compras do mês e principalmente tendo a soja como Satã pós-apocalíptico, foi uma das conversas fiadas mais engraçadas e bem embasadas que já ouvi. Quase dá vontade de que esse cenário se torne realidade. Abração, cara, bem embasadas. Bem embasada é foda, né? Cara, no meio do episódio a gente parou pra discutir como o que é de fato o inverno nuclear. Se vai ser frio, se vai ser quente. Vai ser frio, né? A gente já... Não, é inverno, então é frio. Se é nuclear, é muito frio, né? Essa é a nossa ideia de inverno nuclear. Cara, eu gosto do comentário do Pensador, porque é quase um poema que ele escreve, né, cara? Ele escolhe muito bem a cor das palavras. Olha aí, olha a oportunidade aí surgindo, meus amigos. A gente podia convidar o Pensador Louco pra escrever poemas sobre os episódios. Olha aí. Cara, mas ele já faz isso ele de graça. Ele faz isso comentando neles, né? Tipo... Porra, cara, mas a gente põe a coluna pro cara, porra, me ajuda! Tem a coluna lá, descansa. É, exato. É só clicar no post lá embaixo. Cara, esse podcast não merece ir pra frente, cara. Esse portal tem que morrer do jeito que tá. Você não vem querer virar empreendedor aqui no podcast, não, velho. Ah, que sim. Podcast não serve pra dar dinheiro, cara. Já falei. Isso aí é... Não dá, quem não. Falou em dinheiro, mano? Eu falei de patrão, Patreon. Você tá pensando que aqui é o Jovem Nerd, rapaz, pra ficar ganhando dinheiro pro podcast? Pô. Dinheiro faz mal, cara. Para com isso. Vamos só abrir as ideias, expandir a mente, cara. Pode capitalizar tudo. Eita, pega a maconha aí. Carta Matheus Maconheiro. Carta Matheus na Federal. Caralho. Enfim, agora no preliminar 16, Muhammad, eu não sei se eu posso legalmente falar esse nome mais, Rafa Submisso e RPG. Comentário do senhor Petros Davi. Olha aí, tem sim. É, tem, comentou, olha aí. Fala pessoal do Curva de Rio, tudo tranquilo? Por enquanto sim, cara. Olha, eu voltando aos comentários dos tranqueiras. Eu vi essa treta do Matheus ao vivo. Comentário explosivo realmente foi na hora certa. Quantas ideias do RPG eu gostei pra caramba. Podem ir desenvolvendo e se precisarem de jogadores ou de arqueiros, podem me chamar. Bom episódio e abraço, pessoal. É, o cara tá tão em dia com o podcast que a gente já lançou dois episódios do RPG. Ele tá pensando que a gente tá desenvolvendo ainda. Exato. Eu acho legal que, tipo, jogadores ou arqueiros, porque, tipo, ele quer ser um arqueiro que não é jogador, né? Eu realmente fiquei muito confuso agora. Isso, ele tá com uma flecha em quem morrer de... Um NPC maldito. É. Aí, eu tô brincando com a minha faquinha aqui, que chegou da China, falando com vocês, que acabei de cortar meu dedo, parabéns pra mim. Não. Pô, muito bom, muito bom. Carta Matheus Redneck. Não, o que ele vai fazer? Ah, vou ter que pegar um uísque pra desinfetar, daí ele dá três goles e joga caralho. Um pouquinho dele. Esse é o poder da carta Matheus Redneck. Você joga ela, você ativa a carta Whisky. O Whisky já tava na mão, desculpa. Já tava aqui na mesa. Ah, não tem essa, não. No modo de defesa. Agora você virou pro modo de ataque. O cara tá tomando Whisky numa terça-feira à noite. Brincando com facas. Não. O cara é desempregado nessa, eu aqui empregado, tomando São Francisco com limão. E o cara me dando Whisky pra dentro. Parabéns. Viu? Eu tô tomando água com limão, olha aí. Nossa senhora. Cara, é a vida. Ai, é. Enfim. Curva de Rio 47, viagens. Petrus Davi. Fale, pessoal do Curva de Rio. Ainda tá tudo tranquilo? Olha, tá, desde o seu último comentário, que nos a gente acabou de ler, tá três assim. Minutos, né? Na realidade, o Matheus se cortou, mas... Espero que sim, é, sei. Sobre o episódio, vou ser honesto e dizer que viajar nunca foi meu forte. Meu interesse para conhecer novos lugares é bem pequeno. Talvez pelo fato de ser um cara mais caseiro e não ser no estilo curtindo a vida doidado. A ideia que ele faz de viagem é muito errada, né, cara? Com certeza. É 880 também, né, do cara, caralho. Né? Caralho. Ir de moto daqui para o Alasca? O Lucas bateu com a cabeça onde? Ele vai visitar a Kombi lá e ir buscar o corpo de alguém que morreu pra lá também? Não fez o menor sentido esse parágrafo? Não fez sentido, cara. Se você tivesse ouvido o podcast, teria feito, cara. Eu ouvi, mas ele escreveu mal. Não, cara, ele tá falando do filme Na Natureza Selvagem, visitar a Kombi e buscar o corpo do cara que morreu. Beleza, é o Rubens Edival Filho. Fala eu mais do filme. Eu não tinha pegado aí. Essa, eu tava no episódio. Caras, eu fiquei sabendo dessa onda de piratas no Pará. Bom... Para um estado em que as pessoas são acertadas por fechas, eu não sei o que são fechas, quando estão em um ônibus em movimento, tudo é possível. É que alguém, algum carro vai lá e fecha o ônibus, entendeu? Acho que é isso que eu quis dizer. Mas a pessoa é acertada? É, se for motoqueiro, é, cara. De fato, é um ponto. Caralho, a pessoa tá andando na rua, fecha! É tipo o Rapa, Falcão? Falcão? É esse mesmo, caralho. Esse tipo arrastão. Enfim, bom episódio, pessoal, e abraço a todos. É isso aí. Tem algum comentário sobre o comentário do Petros? Não, né? Eu só não quero ser acertado por uma fecha na rua. Fecha. Pensador Louco no episódio Combos, volume 1, né? Sobre Mel Brooks, o rei da paródia. Olha, por esta eu realmente não esperava. Um podcast dedicado a homenagear grandes mentes da comédia. E grandes mesmo, não essa gentalha que brinca de fazer piadinhas por aí. Foi coisa de gênio. Cara, essa alfinetada, essa gentalha que brinca de fazer piadas por aí, foi pra gente? Foi uma ótima pergunta, cara. Danilo Gentili, como é que foi isso aí? Eu acho que vale pra toda a podosfera, basicamente. Gentalha, eu acho que é pro Kiko do Chaves. Na verdade, São Madruga, né? É verdade. Tendo deixado a babação de ovo de lado, o primeiro episódio surgiu sobre Mel Brooks foi extremamente justo. Talvez junto com Jerry Lewis, o grande imaginador de comédias do século passado... E queria parabenizar vocês pelo resultado. Serei sempre fã do Brooks e curti o episódio do início ao fim. Parabéns. Bom, boa. Obrigado, a ideia foi do Matheus, né? Os méritos é pro Matheus. A criação do Matheus, 100% aí, né? É 100% do Matheus, parabéns pro Matheus. Por enquanto, próximo episódio aí já... Como já por enquanto? A ideia já foi sua, cara, a ideia você já foi criou. Minha, pô. Mas próximo episódio aí que vai ser sobre Seinfeld já vai participar. O Kaique provavelmente vai participar se conseguir... Caralho, meu amigo, eu falei que a ideia do Comus foi sei, sua, bro. Cara, mas não é assim, quem tá no episódio faz o mérito. Parabéns, então, pro Thiago Andrade, beleza. Que tava aí. É carta falsa modéstia do Matheus. Entrou em campo. Caralho. Mas sim, o Comus é o filho novo e eu tô orgulhosão dele, que deu certo. Funciona agora pra caralho. Sim, carta foi retirada da mesa. Falar de um humorista foda assim, que vai além do nível normal que a gente vê no dia a dia, é bem foda. E conhecendo o trabalho é mais foda ainda. Eu gostei do episódio finalizado. Ficou do caralho mesmo. E obrigado, pensador, pelo reconhecimento. E agradeço o cara que gravou com você aí. O Thiago Andrade. Arroba Mad Max Andrade aí nas redes sociais. Procurem ele, que ele não tem mais podcast, mas ele ainda tá por aí. Bacana. Isso aí. Vou finalizar, relembrar redes sociais, agradecer os que comentaram, curtiram, retweetaram por lá e reclamaram o preço do Facebook. Então, ó... Eu queria relembrar as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Foi muito natural isso, cara. Todos que curtiram e retweetaram por lá. E eu quero reclamar do alcance do Facebook, porque depois que a gente pagou, ficou uma merda. Marcos Zuckerberg, espero que você seja preso. É sério, eu quero muito que o Facebook acabe hoje. Porque aquela porra, a gente tinha um alcance bacana até. Chegava 80, 90 pessoas de boa, assim. Agora a gente posta a parada em, tipo, 10 pessoas de alcance. Toma no cu, cara. Porra. Matheus reclamando do capitalismo aí no podcast. Eu sabia que ia ter uma conversa política. Eu sabia. A carta monóculo político entrou em jogo. Eu só quero que as Mateus... porras de quase 400 Rafael pessoas curtiram aquela merda. Rafael ativou no modo de ataque. Eu tô esperando o Matheus cancelar o Netflix dele. Aí sim vai ficar legal. Eu não tenho Netflix, cara. Eu uso a senha da Thay. Mas enfim. A porra do Facebook. Por que alguém cancela ali o Netflix? Por que as pessoas estão falando isso hoje em dia? Não sei. Eu tô por fora mesmo. Pode tirar essa parte do programa. Eu tô perguntando como leigo. Até estranho, algum mecanismo foi ativado aí, então... por causa dessa série aí? Sim, qual série aí de Salto Melo do Padilha? Tá, eu ia perguntar qual que é a da série, mas acho que vocês não vão me falar. A série é legal, cara, bacana. Mas é sobre o quê? É sobre a investigação da Lava Jato, no Brasil. E a polêmica é por quê? Porque acusaram a série de ser tendenciosa. A favor ou contra quem? Ah, velho, eu não consegui. Eu vi a série e não entendi o que ela foi a favor, desculpa. Eu não sei responder mesmo. Ela foi contra quem, então? Eu sei então, lá, vamos lá, cara. Eles pegaram uma frase do Juca lá sobre o acordo envolvendo todo mundo e associaram ao personagem que seria o Lula na série, por exemplo. Ah, tá. Uma das coisas que estão reclamando é isso. Eu não vi a série, então não sei. Entendi. Agora eu já tô por dentro aqui. Já posso criticar a série sem saber. Porque é assim que funciona na internet. Mas assim, se tu curte série de detetive... Detetive, eu tô falando detetive mesmo. O cara loucão, o cara que fuma a série inteira, o cara que faz narração e off a série inteira. É série de detetive, é isso. Eu espero que seja o Seto Mello que faça isso. É, exato, ele mesmo. Puta que foda. Ele grita que o meu nome não é Johnny no meio da série? Não, não grita. Não, ele narra a série o tempo inteiro assim, exato, falando bem baixinho, sabe? Ele porque é assim que o Seto Mello fala, cara. E o Seu Jorge tá na série? Não, não tá. Mas puta, tem uma música é foda, dele. O Seu Jorge é o Sérgio Moro. Mas tem uma música do Seu Jorge no último episódio. Ai, chama caralho, Juízo Final, qual que é? Se não me engano. Juízo Final, eu não conhecia a música. Ah, pensei que era... Burguesinha. É, essa mesmo, essa mesmo. Ia ser muito foda se tocar. Eu ia ver a série agora. Aliás, sobre a série, eu não vou cortar esse programa mais que a gente tá falando, mas uma parada que ficou foda. A representação do Aécio na série ficou muito foda, cara. Caralho? Ele é o putanheiro bêbado, cara. Quem que faz? Bêbado, o Fábio Assunção? Não é, mas poderia ser. Faria sentido. Poderia ser muito. Mas, tipo, ficou muito parecido e ele chama, tipo, o Júlio Lemes, em vez de Aécio Neves. É isso, assim, escancarado. Idêntico, cara, muito parecido. E toda a cena ele tá enchendo a cara com um monte de mulher gostosa do lado. É isso, assim. Nossa, que foda. Como ficou o nome do Lula na série? Cara, ficou Capo. Capo? Capo, é. A Dilma Janete. Janete Boca. Oh, meu Deus. A Dona Marisa ficou como? Não apareceu nenhuma referência a ela. Apareceu triplex. Ainda não, pelo menos. Não, cara, eles só aparecem meio que, tipo, bem de longe, tem poucas cenas esses personagens. A maior parte é na parte das empreiteiras ainda. O que foi atacado e o Sérgio Moro, como que ficou chamado? Rico? Caralho. Porra, é essa? O que faz ele, o ator? É um sabe? Cara que fez um dos milicianos do Tropa de Elite. É um daqueles caras beleza. Da milícia. Ah, não lembro, não é um ator relevante, cara. Não é o Rocha, não? Não é o Rocha, não. Pô, se fosse o Rocha, ia ser foda. É, ia ser um o Sérgio Moro foda, sinistro, cara. Bro. Cara, o Sérgio Moro, ele não foi de maneira nenhuma, assim, heroificado. Tipo, não fizeram dele um herói. Ele é muito o cara que quer a fama, sabe? Tanto que quando o cara pede autógrafo, ele começa a mudar a assinatura pra reconhecer o nome dele nos papéis. Nossa. Um cara assim. Cara, vamos lá, tem mais algum nome grande, assim, do cenário? É que Michel. O Doleiro é o primeiro, né? O Youssef lá, ele virou Roberto Ibrahim. Ai, caralho. E personagem foda. Tipo, o cara fizeram um bagulho foda, assim. Tem o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes não tá ainda. Ele é depois que aparece na história real. A revista Veja virou revista Leia. Deveria ser Olha, né? Não, e o pessoal caralho, fala ainda, véio. Leia, mas não acredite. Tipo, escancarado. Muito, muito da hora. Ah, muito foda, cara. Tem propaganda da Leia, que é do lado do Brasil? A Leia não tem lados? Não. Eles só replicam aquela capa que eles fizeram na eleição de 2013 pra 14, que é o Eles Sabiam de Tudo, eles replicam essa cena na série também. Uhum. E só que aí na série dá mó merda e o Celton Mello, o que acontece? Ele é um policial aposentado, então ele é usado na série pra tapar os buracos da história. Tipo, um dos empreiteiros, ele foi lá e se voluntariou a denunciar os outros caras. Odebrecht. Não foi o Odebrecht. O Odebrecht ele foi preso. É um dos caras que denunciou os outros. Pra esse cara denunciar, eles colocam na série o Selton Mello indo até lá armado, entra no carro dele, ameaça o cara pra fazer ele denunciar, assim. Cara, uma dúvida. Tem um japonês da Federal? Não tem um japonês, mas tem um cara que chama China E sempre que ele vai cumprir os mandatos, ele tá antes bebendo uma cachaça em algum lugar. Ele é tipo policial vagabundão. Ele não é japonês, é chino. Estragaram a série. Mas maneiro, sim. Achei série nível Padilha, né? Tipo. É, tipo foda. Os Trapalhões, Smith e Tropa de Elite. Nível Padilha, tipo Robocop, né? Não, tipo Narcos. tipo Narcos, assim, só com menos violência. Porque não tem. O Wagner Moura não tá na série? Não, não tá. Porra. Cara, o Wagner Moura petralha do jeito que é. É, ouvinte de esquerda, quando eu digo petróleo, eu tô sendo irônico com uma coisa que nós somos chamados. Tá? Nós, tá bom. Não, Padilha também não era, porra? Não, Padilha é pessoal, né, cara? Padilha é outra coisa. É tudo ali. Ele é brother do Freixo, né? É, tem uma entrevista ali que o Padilha deu pra Trip que eu acho fantástica, em que ele fala que ele ficou puto com o Freixo quando ele deu apoio ao Lula. Ele brigou com o Freixo por causa disso. Mas sim, eles são brothers, de fato. O Freixo tá na série? Não, não tá. É, ele não tem envolvimento nenhum. É, cara. Só se ele aparecer alguém lacrando no Twitter, pode ser que seja o Freixo. Hoje é o Willis. Pode ser. Também. Enfim. Tem a Luciana Genro na série? Não, cara, só que tem relação, porra. É, pro cara do pessoal, você acabou de falar, o seu incoerente. Caralho. Cara, é uma série sobre a Lava Jato, não é uma série sobre as eleições. Exato. Mas peraí, as eleições ocorrerão e ocorreram durante as Lava Jato. Sim, isso chegou lá até no período. Isso mostra as eleições na série até. Fala da Copa? Não, das eleições mesmo, de 2013 pra 14. 14 pra 15, cara. Não, 13 pra 14. Cara, a eleição foi em 2014. Foi? Uhum. Então é 14 pra 15, isso aí. Matheus, fixa na cabeça. Ano de Copa e ano de eleição. Ah, exatamente. Tá. Beleza. Eleição pra presidente. Pra prefeito e ano de Olimpíada. Isso, exatamente. Isso. Tá. Depende. O Dória dá um jeito. Bacana, legal. Acho que é isso, né? Acho que ficou é isso. Aí, ainda teve uma analisazinha de série no final. Isso, a gente cutucou todo mundo, né? Não ficou um, não sobrou um que não exatamente. Tenha sido cutucado. Muito bom. Então, vamos parar a gravação aqui. Deixa eu falar. Pra finalizar, tem que falar também do filho do Bolsonaro lá, o Flávio Bolsonaro. Muito que bom, cara. Hoje que... Nossa, da Netflix, né? Ah, se o pessoal de esquerda soubesse que a Netflix tá querendo fazer uma série sobre meu pai, a Netflix respondeu no Twitter oficial. Tá louca, querida? Nossa senhora, toma esse tapa. Muito bom, cara. Assim, eu acho o perfil do Netflix nas redes sociais bem escrotinho, assim, mas é porque são piadinhas muito ruins. Mas essa eu aplaudi, foi boa pra caralho. Foi demais. Mandou bem. Isso é foda. Mas imagina se tivesse mesmo uma série. Ia ser o quê? Uma noite de crime em Rio de Janeiro. Não, cara, uma série Bolsonaro ia ser bem assim. Ele entra pro exército, é um péssimo soldado. Da bunda. Chega a nível de capitão, sai do exército, é eleito deputado, fala um monte de bosta e nunca faz nada. E da bunda. E o nome da série ia ser o quê? Mito? Sei lá, cara. É mito uma coisa que não existe, né? Tipo, ele fazendo alguma coisa. Tipo, porra. Cara, eu consegui me irritar todo mundo. Bacana. Tá bom pra encerrar todos, agora. Né? Tá bom. Seja nosso Patreon aqui, galera. Seja o nosso Patreon. My horse is amazing. Give it a lick. It dishes like raisins. Have a stroke of its mane. It turns into a plane. And then it turns back again. When you tug on its wing. Ooh, that's dirty. Do your thing so.